Jornal Novo Tempo, um veículo de comunicação do Sistema Clube de Rádio. Novo Tempo. CYL302, 770 kHz. Rádio Clube de Patos, líder em audiência em todo o Alto Paranaíba. Patos de Minas, são 20 horas e 6 minutos. Uma boa noite para você que se liga aqui na Rádio Clube. É a líder do Alto Paranaíba. Nós estamos começando neste horário o Recanto Sertanejo do meu prezado amigo Tião Abatiá, que está de férias, né? E nós estamos aí para levar com vocês até as 22 horas o Recanto Sertanejo. Daqui a pouquinho, muita música sertaneja romântica pintando no seu rádio.